Voo 1805, autorizado NA e decolar pistão 0, vento 070 graus, 10 nós. Vem decolando 0, mano, vai. Voo 1805, decolado 247, chame controle 119.8. 198, voo 1805, contra marcha. Do 05, passa 1600, Cuca. 1896, autorizado Salvador para João Pessoa. Nível autorizado é o 370, via Peruísque 58. Decolar da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída Pucajamo após DCT. Transponder 5435, controle 119.8. Sente autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58. Decolada 10 com curva esquerda, Pucajamo após direto. 5435, transponder o controle em 119.8, gol 1896, portão 10. Bom, 1896, cotejamento correto, é após pronto para posicionamento. Apertará 1896. Gol 1994, 099, 99 a bordo, alternado Salvador, 2:20. Gol 1994, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no mesmo chame quando pronto. Já tá aqui a Índia, tá ponto de espera. Ponto de espera de chama, pronto, gol 1994. Salvador Tower, boa noite, Portugal 024, heavy information, Charlie. Portugal 024, stand by for copy. Stand by for copy, it's Tower 024. Espera pronto, Bona 994. Bona 994, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, Bona 994. No 994, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 10 nós. Alinha e decola da 10, voo 994. Torre Salvador, é o voo 1606. Você vem questionamento da posição 5. 606, em coordenação com a equipe de solo. Autorizado acionar, é ponte para táxi. Autorizado por respeito, saneamento e coordenação, informado para o táxi, no 606. Localizador Campo Vista, tá? 3170. 3170, complete final ILS, torre 1 no 895. 895, obrigado, Alonso. Salvador, boa noite, está 3170. Ah, estou indo. Está 3170, 2 milhas do Índia Serra, baixar trabalho. Está 3170, continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento no momento 080 graus, 10 nós, altímetro 1-0-1-3. Gente, aguardando a pista livre, está 3170. Pistão 70, livre pouso na pistão 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso 10, tá 3170. Gol 1994, decolado 52, chame controle 19.8. 19.8, obrigado, foi um bom trabalho, eu vou... Controle ao gol 994, Boca Aracaju. 994, vigilância, suba nível 350. 350, pode coordenar pra gente 31 no final? Coordenar, aguarde o 994. Obrigado, senhor. Gol no 805, chama o centro na frequência 126.8. Autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, mantenha a minha escuta, reporte pronto. Ah, Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera, vai manter a sua escuta. 1-606, autorizado o táxi. 3170 no solo 55, livre direita, mantenha em disputa, autorizado táxi via Alfa, reporte entre o Juliette. Direita Alfa, entre o Juliette na sua disputa. No 70, autorizado táxi via Juliette para o gate 06. Juliette para o 06, até 370. Autorizado nível 38310, correção como nível final. Gente, muito obrigado, senhor, pela atenção. Chame agora o centro na frequência 12685, ou 994. 12685, obrigado, tenha um bom domingo, bom trabalho. É. 01606. K024, red, copy. Reporte Gal 024, Pinhead to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10 to Natal. After that, according to the flight plan route, take off runway 10, turn after takeoff, turn left, Puka departure, Zipar transition, squawk code 5441, Salvador approach frequency 119.8. Lima Papa Papa Tank, flight level 370, Upper Zulu 10, Natal, flight plan route, runway 10, left turn, Puka Zipar, Cox 5441, departure 109.8, FTL 024. Apostle 024, read back correct, report to ready for push and start. Call ready for push and start, FTL 024. Voo 1606, decolada 59, chame controle 199.8. 098 com controle, boa noite senhora, um bom trabalho. 1606. Controle Salvador, é o Gol 1606, boa noite. 06, boa noite, suba nível 3, 90 na saída. Puka. Prendeu subir até o 390 na saída. Puka, zipa. Gol 606, suba restrito ao nível de voo 350. 350 restrito no 606. Correu gol no 896, na posição 10 para o pushback, estacionamento. 896, em coordenação com a equipe de sol, reporte para ataque. Autorizado, reporte para ataque, 896. Voo 1896, tá pronto, táxi Saturna Maceió, 2 horas e 20, autonomia com 1976 a bordo. 896, autorizado táxi até o ponto de espera via Rádio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, mantenha minha escuta, reporte pronto. Gente, via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, na sua escuta, até lá na sua escuta, bom, 896. Voo no 606, passa nível 190, chama 101-2685. 2.85, consciente, no 606, boa noite. Obrigado, bom trabalho já. Boa. Voo 1896, autorizado a ANR, decolar pistão 0, vento 070 graus, 08 nós. Sim, autorizado a ANR, decolado no 0, voo 1896. Salvador, Epsilon, push it stop. Epsilon 024, get 11 request, push it stop. Epsilon 024, in coordination with ground staff, report ready for taxi. Clear for push it stop, call you ready for taxi, Epsilon 024. 896, decolado 212, chame controle 119.8. 198, obrigado. E Salvador com 896, boa noite. Boa noite, suba nível 370, filha. 370, Pouca, com 896. Salvador Portugal 024, request taxi. Se for Portugal 024, aproveite taxi to Rosen Point e vai aí para um One India Alpha. On Rosen Point, report ready to depart. Correction, ready to take off. Apron 1, India Alpha, at holding point, call you ready for departure, Portugal 024. passando 160, acendendo com 896. Eu chamo 71-2685, correção 1-2685, gol 1896. 2085, gol 896, boa noite. Boa. Vodka 024, ready for takeoff. We are ready for departure, Excel 024. Vodka 024, clear line up and takeoff runway 10, wind 070 degrees, 07 knots. Clear to line up and takeoff runway 10, channel 024. Aciona identificação, chegada a mar e desse mantenha 3.000 pés, 1.003 ajustes. Departure, boa noite, FCAL 024.5600, Puka Zipar. FCAL 024, climb and maintain, but level 370. Climb and maintain level 370, FCAL 024. Boa noite, chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste no 012. Autorizando a sua de Dona Cotá 3520. 520, mantenha o perfil da chegada, está livre descida até 2000 e cancelada a restrição em TAP para o localizador. Positivo, cancelada a restrição em TAP, já para 2000 no perfil, reportada estabilizada, está 3520. Portugal 024, contact Recife Center on frequency 126.85. 126.85, tchau 024, tá lá. Estabilizado o localizador, avistando, tá 3520. E complete final LS, torre 1 no 895, 3520. 895, TJ, tá 3520. Voo 1816, desse mantenha 2000, ajuste 1012, autorizado LS, XV, reporte localizador. Tá, 1-0. 3520, confirme baixar travada? Ainda não. Tá, 3520, continue a aproximação, vento no momento 070 graus, 08 nós, altímetro 1-0, 1-2. Reporte baixar travada. Positivo, já está baixo travado agora, rota 3520. Tá, 3520, e autorizado pouso, pista 1-0, vento 070 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 1-0, tá 3520. Confirma o vento para o TAN 3520? Vento no momento 070 graus, 08 nós. Ok, obrigado, TAN 3520. No solo 42, livre à direita, mantenha minha escuta, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Zebra direita, mantenha sua escuta, Alfa Juliette para o 3, até 3520. Zero, 896. Seja meia complete, final LS, chame a torre, 1895. 895, boa noite. Oi, boa noite, gol 9816, bateu e travou o visual. Gol 896, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 079, altímetro no 092. 12, livre pouso na 10, 896.